gente só quer a paz. Somente a paz. Cada vez mais. Vivendo o gueto, vixi. Tem que ser homem, ser homem. A gente só quer a paz. Somente a paz. Cada vez mais. Mais. Vivendo o gueto, vixi. Tem que ser homem. Cada vez mais. Viver no gueto, tem que ser homem. Ser homem. A gente só quer a paz. Somente a paz. Cada vez mais. É que é. Viver no gueto, tem que ser homem. Ser homem. A gente só quer a paz. Somente a paz. Cada vez mais. Aê, galera. Filmou? Vocês tiveram a companhia, Aline e Marie. Salva de palmas pra elas.